das carretas e celular. Nosso ponto de partida pra fazer você pirar. Criminal, venenoso no estilo do patrão. Nossa vibe é diferente, pois o bonde é pesadão. No mundão, oh, você sabe como é que é. Chama os passa, liga as gata nas quebradas onde estiver. Vem curtir o som dos mano despirocado. Sou maluco e tuado, dominando o cenário. De levada em levada, entrando na sua cabeça. Mostrando louco mundo pra que você não enlouqueça. Treinados pela vida, calejados de esperteza. Invadindo pelas redes, mixtapes ou qual seja. Meio de formação, integração social. Executando o plano com bom trabalho musical. Evolução sonora é a TV e equilíbrio. Pode crer, parceiro, o bang é a gente faz o som que invade. Prontos pro ataque. Juntos só chegando numa missão de coragem. Mostrando que sabe, vamos ao combate. Conquista o que é nosso, não deixa para mais tarde. A gente faz o som que invade. Prontos pro ataque. Juntos só chegando numa missão de coragem. Mostrando que sabe, vamos ao combate. Conquista o que é nosso, não deixa para mais tarde. Da zona norte à zona sul, a firma é sempre quente. As quebradas aqui de Jampa fortalece com a gente. A vibe é positiva, nosso rap tá ativo. A TV GE Produções afirma que soma com o grupo Equilíbrio. As carretas tão nativa, vou fazendo meu papel. Os grave batendo, as minas dançando, favela lotada com rap cruel. O sistema vai tremendo, nós que manda a notícia, falando a verdade, batendo na cara do porco imundo que mata e te xinga. Nosso bonde é muito louco, gangsta bem pesado, fudendo o sistema com a voz do favelado. Escuta a nossa voz, rap bombou proceder. Rapaz inativo, a voz do inferno, eu falo o que eu vejo alertando você. A gente faz o som que invade, prontos pro ataque. Juntos só chegando numa missão de coragem. Mostrando que sabe, vamos ao combate. Conquista o que é nosso, não deixa para mais tarde. A gente faz o som que invade, prontos pro ataque. Juntos só chegando numa missão de coragem. Mostrando que sabe, vamos ao combate. Conquista o que é nosso, não deixa para mais tarde. A gente faz o som que invade e já toca nos carangos dos playboy. Que balança a cabeça e grita Joe, é nóis. E nem se liga que a parada com a gente é diferente. Não é forma de expressão, é pensamento consciente. Ideologia e atitude, maluco aqui não se ilude. Invasão de domicílio com um rap muito rude. Você cu que viaja na pegada do meu som. Apresenta seus amigos, vixe, mano é muito bom. Conexão de ponta a ponta, não falo só pra rimar. Quando a gente fala é nós mesmo em qualquer lugar. Só pra firmar, vou te falar. Os parceiros é lado a lado, deixando os malucos doidos e os playboy paralisados. É isso aí, meu compadre. Grupo Equilíbrio, Atividade Humana, Astuto MC Juntos. Bessa, Bairro das Indústrias, João Paulo II. Paz, Justiça e Liberdade, vagabundo. Valeu, GE Produções, da favela para o a mundo. A gente é faz nóis. O som que invade, prontos pro ataque. Juntos só chegado numa missão de coragem. Mostrando que sabe, vamos ao combate. Conquista o que é nosso, não deixa para mais tarde. A gente faz o som que invade, prontos pro ataque. Juntos só chegado numa missão de coragem. Mostrando que sabe, vamos ao combate. Conquista o que é nosso, não deixa para mais tarde.